Será no braço de um trovão que eu te colocarei intacto e te manterei na luz. Do Cadu Bochecha e do Vlad Cadu Bochecha. Vlad puxado, Cadu Bidu. Cadu Bochecha, Cadu Bidu, Cadu.